É isso aí, galera. Assim como o amor, o seu Floodcast também está no ar. Eu sou o Raigolf. Se prepare para mais uma hora de diversão nerdica. Manda bala, Red. Não, apesar que eu tô com ela 3 meses já, cara. Quer dizer, já não, só, né? Só 3 meses. Pô, mas esse site já vai ser... lenda, né, cara? Por quanto? Mas olha só. Não é lenda, é complicado, cara, é complicado. Vocês passaram por 4 programadores, cara. Essa é quinta. Não. Explicando aqui. Imagina, é um site complexo. É hobby, né? É um site complexo, cara. Não o é Deba nessa já morreu de úlcera, né? Nossa. Mas eu posso falar que ela tá quase terminando. Tá quase terminando. Ah, falta muito, muito, muito pouco mesmo. Conta agora... no Pinha Dignas me dizem que vão estrear no próximo dia 31. Vai estar aberto, né? Site. Então você confirma, Dede? 31? Olha. 31. Olha só. Olha, eu... Não, não confirmo, não. Pô. Então tá bom, então. Se não confirma, vamos continuar aí com... Isso, tá, então você vai fazer uma edição, então deixa eu... Já que vai separar o negócio, eu ia fazer um... Eu ia falar fala. Não, porque na hora que a gente tava falando de cinema, eu ia dar um pitaco aqui só pra... Eu vou incluir aqui, então, rapidinho, as estreias da semana. Essa semana estrearam aqui... Nós temos Horton e o Mundo dos Ken. Parece legal esse filme. Animação, é. Tá recebendo resenhas muito boas. Dr. Seuss é sempre legal. É, esse Dr. Seuss é o autor do livro. Que esse, como é que chama o desenho? Como é que chama? Horton e o Mundo dos Ken. É estranho, né? Ah, tá. É. Não, mas é isso. É estranho. É do mesmo criador do Gatola da Cartola, né? Que é aquele filme O Gato, do Mike Myers. E do Grinch. É os mesmos livrinhos. Só que esse, em vez de ser live action, é animação. Ah. Então, dizendo que o filme tá bem legal mesmo, tá muito engraçado e tal. Esse aí, semana que vem, eu trago a resenha, porque eu devo levar o guri pra assistir essa semana. Eu devo levar também, mas eu costumo dormir ultimamente. Toda vez que eu tô levando ele pra ver desenho, eu durmo. Naquele movie, eu dormi pra caramba. Qual? Cara, se é um tipo de filme que eu vou sem... Ah, é meio, bem chatinho. Meu, filme foi fraquinho, engraçado. Eu queria muito gostar do filme, nossa, porque eu gosto do Seinfeld, mas o filme foi fraquinho, cara. Muito fraquinho mesmo. Nossa senhora. Decepcionei. Total. Mas eu não entendi várias assim... piadas. Imagina os molequinhos. Não, mas dublado, eu assisti legendado. E você vê pela... O coitado do tradutor que traduziu aquilo. Porque é muita piada que não tem como traduzir. É, né? Eu pensei por esse lado. É muita piada específica de cultura mesmo, específica de judeu, específica de trocadilho de palavra. Foi aquele filme. Eu te digo, pra mim, o momento mais engraçado do filme, você viu, também, o momento mais, não, foi quando ele ficou batendo a cabeça no vidro. Pra mim que foi, caramba, então o momento triste. Mais engraçado, o momento mais engraçado do filme. Não, pra mim foi o momento mais engraçado do filme. Isso aí é nível Espartalhões. Não, porque é aquela coisa da abelha, né? Porque a abelha não vê o espelho, né? É. E a abelha fica passando. Que é... Eu nunca achei engraçado esse sem filme. Pior é ter que explicar esse filme pro moleque. Que a abelha tá querendo processar, não lembro quem lá, por causa do mel. É. Eu consegui explicar isso pra ele entender. Já que tinha acabado o filme. Saudades do Rei Leão, viu? Era mais simples de explicar e era mais... No tempo do Rei Leão que era bom, né? Aliás, esse ano tem o Wall-E. O Wall-E vai ser muito legal também, cara. O filme novo da Pixar, do robozinho. Ah, sim, o Wall-E. Legal, parece ser bem legal mesmo. Vai ser muito legal. O filme não tem diálogo, cara. Não tem diálogo? O robozinho não fala. O robozinho só faz sons de robozinho. Nossa, bicho, não sabe isso, não. O filme vai ser... Esse filme vai ser todo assim, na hora que eles entram na nave lá, onde tá os humanos remanescentes, aí aparecem pessoas, as pessoas falam. E teoricamente vai ser o primeiro filme da Pixar com um ator real, assim, live action, que vai ter tem um personagem que é o representante, que é o presidente da companhia lá, que ele vai aparecer em live action, não vai ser animação. Mas os robozinhos não vai falam. Ser, não vai ser redesenhado na cara dele, não. Não, vai, tipo, vai ser o ator mesmo. Esse filme tá com um Oscar escrito já nele. Vocês estão como ouvindo? Pra mim, o melhor filme do ano passado Foi o... até uma animação aqui do ratinho lá. Ratatouille. Homem-Aranha, Ratatouille, né? Foi, nossa porra. Senhora. Ratatouille e Mata-Pau, cara. Ratatouille e Mata-Pau. Eu ainda não muito consegui bom, assistir Ratatouille, bom. Cara. Ratatouille é bacana. Muito bacana. Bom. Muito bom mesmo. Vale muito a pena. Já alugamos três vezes aqui, mas eu não consegui ver. É uma animação boa. É de qualidade, assim. É diferente. Ela tem várias... ah, tipo, como toda animação, ela passa várias lições de moral e tal, mas é muito bem bolada. Bate um tema muito bacana, bate vários temas bacanas e é a qualidade da animação é muito boa. É, eu vi esse desenho em 3D. Não sei, eu achava que era mais legal antigamente. É coisa de velho, mas aqueles tipo, igual Rei Leão mesmo, era mais, sei 2D, lá. 2D, né? Animação 2D, tradicional. 2D. Chapadão, desenhado chapadão. Assim na mão mesmo. Vai passando na folhinha rapidinho. Eu gosto de animação tradicional também. Eu acho assim, que é o que fã de animação entende isso. Por que que os engravatados de Hollywood não entendem? Está além da minha pessoa. Mas eu acho que não é a arte... que, um bom filme, digamos, um Rei Leão da vida. Rei Leão teria sido Rei Leão se ele tivesse sido em animação tradicional, se ele tivesse sido em 3D. Entendeu? Toy Story teria sido um bom filme se ele tivesse sido em animação tradicional, se tivesse sido em 3D. O Galinho Chicken Little teria sido uma bosta de filme se ele tivesse sido em animação tradicional em 3D. Bom, eu achei que você ia falar que tinha sido bom filme. Não. Nossa, também. Entendeu? Aí eles começam a empurrar esses filmes, assim, sabe? Aquele... vocês viram A Casa Monstro? É não, ruim. Eu não. Nossa. O filme... não é aquele com Ed Murphy, não. Não, esse é A Casa Monstro. Passou esses dias na televisão, alguma coisa assim também. A Casa Mal-Assombrada é outro esquema. E esse daí eu não posso falar muito, porque aí é TP. Um filme que eu tô querendo ver aqui é aquele filme do Neil Gaiman. Aquele desenho... eu até li o livro, mas... da menininha lá, que entra numa realidade alternativa. A Bússola Dourada? Não. A Bússola Dourada nada a ver. Na Stardust? Coraline. Esse aqui é Stardust. O trailer é muito legal. Alguém já ouviu falar, já? Alguém já leu o livro? Não, eu li alguma coisa a respeito, mas não sei do que se trata. Eu nem sei. Ele leu e não sabe do que se trata. O livro é um... é um livro do Neil Gaiman que ele lançou um tempo atrás aí, que vai ser um filme agora, né? Pô, perdão, vai ser... eu tô morrendo de vontade. Vai ser animação também. Manda pro CDX. É, amanhã chega. O que você tá comendo aí? É um pão integral com parmesão, hambúrguer e uns bagulhinhos aqui. Bom, é, não... viu, esse é o garoto atlético, ele come pão integral, ele não tá comendo ruffles. Não, a patroa já o meu hambúrguer já tá pronto lá embaixo, porque eu tô aqui me dedicando ao Floodcast. Que sacrifício, olha só, hein? Olha só, Floodcast. Tá vendo? Nossa. Meu, meu herói. Tá morrendo de fome ali, mas morrendo. Ele persiste, é quase aquele vídeo lá do cara que tá, que vai no Jô Soares, eu esqueci do cara lá, do Clismo, né? Okay. Isso. Continuando ligeiro aqui, temos essa semana também O Olho do Mal, com Jessica Alba. Aparentemente a única coisa que presta no filme é a Jessica Alba. Prestaria só um nome de coisa que presta. O nome do filme, hein? O Olho do Mal. Uma garota cega, depois de receber um transplante de córneas, começa a ver fantasmas entre os vivos. Ela parte então para tentar... filme japonês. Tem, essa é refilmagem filme japonês. Ah, porque eu já vi. Nossa, filme japonês. A Jessica Alba se sujeitou a fazer um filme assim? Jessica Alba tá se sujeitando a fazer vários filmes assim. Esse filme dela antes desse aqui, que é o do Good Luck Chuck, também não parece ser nenhuma... É bom. Cara, não, mas que daqui filme a pouco ela tá no Brasileirinhas. Não deve ser bom não, porque Chuck no meio do nome, aí não deve ser bom não. Vamos combinar, que filme bom que ela fez. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Ah, não. Então beleza. Sin não. City, ué. Também. Eu acho o outro. Sin City, beleza. Sin City já quebrou tudo, assim. E ela tirando o óbvio, que, né, todo mundo fala, ela tem jeito de ser uma pessoa simpática. Ela apresentou o MTV Movie Awards ano passado e foi legal. Ela tem cara de ser assim, sabe, pau pra toda obra. É verdade. Eu sou mais da Keira, hein. A Keira essa é pra casar. Engraçado, a Keira não... depois dos comentários que ela andou fazendo aí do Piratas do Caribe, eu não vou muito com as forças dela. O comentário que ela falou fez? Porque no Piratas do Caribe ela tá péssima atriz, feia pra caramba, coitada. Não, ela falou que... sei lá, ela disse que foi muito legal fazer os filmes, mas que ela não quer mais fazer filme assim, que ela quer voltar pra fazer filme pequeno, porque a vida dela é melhor. Mas porra, a mulher chegou... Assim, eu não sabia quem era Keira Knightley até ela fazer Piratas do Caribe, então acho que não é legal ficar cuspindo no prato que te botou lá em cima. Herege. Não, mas ela quer levar uma vida modesta, tipo, é um Woody... Não, ela pode levar uma vida modesta, mas não precisa falar mal da escada que botou ela na condição de poder levar uma vida modesta. É, tá, entendeu? Sabe mas... qual que eu tenho a raiva dela? O Tron acha ela bonita e tal, mas não é. Ela, se você não estivesse na rua, aqui normalzinha, você nem olhava pra ela passando na esquina. A Keira Knight? Eu olhava assim. Mas ela não é feia, cara. O bom disso é dela, ela tem uma beleza diferente, é aquela beleza magricela, osso de... A Keira Knight? Vamos falar a verdade, cara. Homem, olha pra qualquer coisa que passa na rua, cara. Exato. Imagine essa. Não, é tudo homem. Bem. Porra, se tiver um buraco na parede, o homem já tá com seus olhos já. Tá olhando, cara. Imagina isso. Cara, eu escutei um comentário. É, eu botei lá no tópico do. No, lá no tópico. Lá no blog do Floodcast. Como ninguém lê, eu acho que vocês não viram. Então lê agora lá, vai. Pode. Existe um podcast chamado Ask a Ninja. Os malucos mandam. A pessoa manda uma pergunta e um ninja responde a pergunta. Um ninja responde? É um ninja. Mas eu ouvi falar disso daí. Um podcast com vídeo, assim. É muito engraçado o troço. E ele fez uma... Na época do Piratas do Caribe 2, ele lançou uma resenha. Porque existe essa lenda, assim. Igual piratas e cowboys, existe piratas e ninjas, né? Quem gosta de pirata não gosta de ninja. Quem gosta de ninja não gosta de pirata. É, eu gosto de ninja e odeio pirata. Pois é, tá vendo? Ele fez a resenha do Piratas do Caribe 2. Então ele vai esculachando o filme assim. Aí chega um determinado ponto que ele fala que um outro problema do filme é que eles botaram um elenco só de mulheres pra fazer papel dos piratas. E que o único homem que tem no filme é a Keira Knightley. aí ele pega e fala assim: pra vocês que não conhecem Keira Knightley, ela é uma versão um pouco mais masculinizada do Orlando Bloom. Mas ela é no filme. Isso tal. Pra mim é. Porque ela é muito. Ela é esquisitinha, cara. Ela é. Ela é bem esquisitinha. Ó, Jessica Alba fez várias tosqueiras. Olha o Red consultando o Google. Não, IMDB. Ah. Aí temos aqui Sin City, Quarteto Fantástico, aquele filme dos mergulhadores. Não sei o que é. Into the Blue, eu não sei o nome em português. Mas foi bem tosco. Ah. É ela de biquíni o filme inteiro. É, se você acha que fala que o filme é tosco. Não, e pra ver ela de biquíni o filme inteiro, eu boto uma imagem dela de biquíni no computador e fico olhando. Mas não tem movimentação, ué. Tá, bom, tá. Tá certo. Precisa ter movimentação, né? E código de diálogo agitado. É. Aí tem aqui Quarteto Fantástico 2, esse Good Luck Chuck, que eu acho que é Maldita Sorte o nome dele em português. Bill, que eu acho que não estreou aqui ainda. Awake, The Eye, que é o Olho do Mal. E aí o próximo filme dela é o The Love Guru. É o Guru do Amor, que é o filme novo do Mike Myers. Ah, se tem o Mike Myers, deve ser empagado pro filme. O trailerzinho dele tá lá no blog do Floodcast também. Tá, olha que bacana o motivo pra eu ir lá ver. Vocês gostam de Mike Myers mesmo ou tá sendo sarcásticos? Tem cara de ser legal. Não, Mike Myers é tipo assim, é o estilo. Como é que chama aquele cara? É aquele que faz Office, velho. O Steve Carell. Ele é uma versão menos polida do Steve Carell. Tá falando que o Mike Myers é uma nonsense, versão, assim, um nonsense. É uma versão menos polida. Eu acho o Mike Myers, ele é bem ator de personagem, assim. Ele gosta de fazer personagem, ele não faz comédia por comédia, ele gosta de criar o personagem. Então eu tava com muito receio desse filme novo, porque eu achei que ele não ia conseguir se livrar nem do Austin Powers e nem do Shrek. E apesar do... Hã? Olô, agora que eu vi ela no Shrek. Nossa, como é que fala isso aqui? Eu sempre esqueço o nome. Monfipin. Como é que é? Esquece, continua, vai. Eu me perdi agora. Me perdi mesmo. Ah, não. Eu achei que ele não ia conseguir se livrar do Austin Powers e do Shrek. E o trailer parece. O sotaque. Mas o que é o Shrek? Mal pergunte. O que tem o Shrek? Ele faz o quê? Ele é o Shrek. Tem Shrek duas vezes. Ele é o Shrek. Ah, é? É, pô. Pra mim era o Bufuna. Bufuna. Nossa senhora. Mas é o Bufuna, cara. É o Mussunda. Ou é um ou é outro. O Shrek ia ser o Chris Farley, do Saturday Night Live. Aquele gordão que fez aquele Beverly Hills Ninja, Ninja da Pesada, sei lá. É, chegou até a fazer várias cenas com ele fazendo a voz. E aí depois que o Chris Farley morreu, chamaram o Mike Myers, e o Mike Myers reinventou o Shrek com aquele sotaque escocês, coisa e tal, não sei o quê. Então ele tem muito disso, ele gosta de... Você vê pelo... Se você parar pra olhar assim, quanto mais idiota, melhor. Não tem nada a ver com Austin Powers, que não tem nada a ver com Shrek. Isso é uma coisa reparada do cara mesmo. Desse lado ele é bom mesmo. Parece que ele faz... Ele interpreta dois personagens ao mesmo tempo, com duas personalidades totalmente diferentes, assim. O cara tem um lado bom, sim. E esse... E esse The Love Guru, eu tava com medo, porque eu achei que a história, a premissa, assim, era meio tosca. Mas o trailer saiu e ele, apesar do sotaque ser parecido, porque é um personagem indiano, então o sotaque meio que tá lembrando Austin Powers e o Shrek, mas ele parece que conseguiu sair, assim. Acho que vai ser legal. Não é nesse filme que tem o Justin Timberlake? É, fazendo um... Ele parece um ator pornô, ele tá com cabelo tipo um permanente, assim, todo encaracolado, picodão de ator pornô dos anos 70. É então, o Ron Jeremy. É. É um esquema. Eu vi um filme com o Timberlake faz um bom tempo atrás, até que não foi mal, não. Achei que ele foi até bem. Era Edson, alguma coisa assim. Nossa, esse filme é horrível. Tinha também o... Sabe qual Oi? O melhor trabalho do Justin Timberlake pra mim, a sátira que ele fez com aquele Stifler do American Pie, do Matrix, que passou no MTV Movie Awards. Ah, aquela... É. Aquilo é muito engraçado, cara. Aqui, Mr. Timberlake. Aquilo é maneiro. Aquilo pra mim, Justin Timberlake ganhou ponto no meu livro ali. E depois Puta, ele é bom profissional também. O Hangaf conhece. Put a Dick in the Box. É a música assim, não é? Ele que fez o clipe, não é? Da... Que ele coloca o... Eu conheço? Você vive dando lição, ensinando ela pro pessoal do fórum? Que isso? Eu fico ensinando o quê? Olha entregando o Hangaf. Eu fico ensinando o quê? Eu não entendi o que ele falou. Eu fico ensinando o quê? A musiquinha do Justin Timberlake pro pessoal do fórum. Como é que é o nome da música, pô? Mentira. É do Queen só. Eu só falo do Queen. Tem nada não, de Timberlake. É, é o Queen só. A única coisa que eu posso. Put the Dick in the Box, né? Alguma coisa. Ah, assim. Cara, essa é muito maneira. Dick na Box. Mas não sou eu, não. Você tá confundindo, viu? Dick na Box. Aliás, eu vou procurar se ainda existe. Eu não sei se ainda tá na... Porque a NBC tinha mandado tirar do YouTube, né? Porque toda vez que botam alguma coisa do Saturday Night no YouTube, a NBC vai lá e manda tirar. Mas se eu encontrar, eu vou botar no blog do Floodcast, que aquilo é muito engraçado, cara. Muito. Mas não é... Quem é aquela música? Quem que é? Não, aquela música é do Saturday Night. Foi um episódio do Saturday Night que eu acho que... Eu não sei se ele apresentou ou se ele foi a atração musical. Eu não conheço o Saturday Night, infelizmente não. Ah, Saturday Night Live é um programa de comédia que passa ao vivo aos sábados. Ah, é programa de comediante stand-up. É, só que não é de esquete. Ah, sei. Entendeu? E eles pegam sempre alguém assim, alguém que tá na mídia pra apresentar o programa, mas eles têm uma equipe fixa que compõe, né, os quadros, escreve e tal. Então eles pegaram, fizeram a musiquinha e tal, e fizeram um clipezinho. Daqui a pouco o Silvio Santos copia Timberlake. Cara, acho que o mais perto que a gente tem aqui, que se aproxima daquilo, infelizmente, é Zorra Total. É. Mas são níveis, assim, anos-luz de distância. Ah, qual bom, que é melhor, porque... então? Porra. Saturday Night. na verdade, eu nunca vi. Eu nunca vi, sabe? Porque eu acho horrível o Zorra Total. Horrível. Eu acho... Eu preciso ter visto pra saber que alguma coisa... É melhor que Zorro Total. Muitos dos comediantes atuais, assim, Steve Martin, nem atuais, né? Muitos comediantes que fazem sucesso no cinema e na televisão saíram do Saturday Night. Mike Myers era do Saturday Night, Ed Murphy, Steve Martin, ou esse idiota que todo mundo gosta, menos eu, do Âncora, como é o nome desse? Will Ferrell. Ah, bom, achei que você ia falar Adam Sandler. Adam Sandler. Adam Sandler também. Adam Sandler. Ele é um ator de uma tecla só. Eu acho também, cara. Ele é ator de uma tecla só, mesma coisa sempre. Ah, não vejo nada. Não vou discutir, não, porque eu vou ficar meia hora discutindo aqui com você. Eu também não gosto muito dele, não. Aí, ó, o patrão não gosta, acabou. Você não tem que gostar. Você tá falando que não gostar. Tá bom, eu não discuto, hein? Eu vou passar de gostar dele. Vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Bob. Bob tá chegando. Eu estou meio bêbado. Opa, Bob. Tava bebendo até agora. Tava no boteco, né, o safado? Tava no boteco, né? Tava na casa do amigo meu, o aniversário dele, eu tava bebendo umas canas de cabeça lá. Opa, muito bacana. Sua voz tá meio alterada, assim, viu? É, o Bob não tá bem, não. A voz do Bob não tá muito bem, não. Bob. Então vamos aproveitar a bebedeira, vamos ver se dá um tempo pro Bob tomar um café. Continuando a lista. Rapidinho, só pra terminar. Os filmes que estrearam. Dois Dias em Paris, uma comédia romântica franco-alemã, deve ser muito boa. O Iô vai gostar, com certeza. O Iô vai falar alguma coisa. O Banheiro do Papa, filme uruguaio, brasileiro e francês. Deve ser uma coisa fantástica, né? O Sinal, é argentino. Ah. Juízo, é um documentário brasileiro. No plural, esse filme é bom. O Sinal? Ah, sim. Plural, é. Sinais. A piada foi péssima. A piada foi péssima, mas o filme é bom. Você pode melhorar. Eu pensei, eu tenho que falar. E é o resto aqui, acho que é Na Natureza Selvagem, é um quase documentário do Champagne. Cada um com seu cinema, esse é só pra São Paulo. E Partículas Elementares, que é só pro Rio e ninguém liga. Então, mudando de assunto. Acho que todo mundo viu aqui o trailer do Hulk, né? Nossa. Sim. Eu não vi. Senão eu ripei do Elmelete e upei no YouTube. A versão legendada. Olha só. Que menino. Todo mundo gostativo. A galera gostou? Bob, gostaram? Tá coisa. Por isso que eu sou seu fã, Bob. Bob, já que tu ripou e botou no YouTube, fala aí o que, que tu achou. Se você conseguir formar pensamentos coerentes. eu gostei, velho. Tem aquela parte de referência aos. Que eles jogam um Hulk do helicóptero e tal. Hulk. Foi legal. O cara é peludo, agora tô vendo aqui, ó. Tá bonito, hein? É engraçado, eu achei. Quando saiu o primeiro trailer do Hulk, todo mundo falou que o filme tava tosco porque os efeitos estavam toscos. E aí tinham dito que aqueles ainda não eram os efeitos finalizados. E no fim das contas, aqueles eram os efeitos finalizados e o Hulk ficou com cara de massinha. Esse trailer novo, o diretor já falou que não são os efeitos finalizados e o Hulk, eles estão esquisitos. Assim, o filme tá com potencial, parece que vai ser legal, não é o mesmo potencial do Homem de Ferro, deixando bem claro, mas eles estão... Eu achei o desenho, assim, tanto do Abominável quanto do Hulk... Meio esquisito. E apesar da Liv Tyler ter os seus atributos, Liv Tyler não é. Papel, né? Não é a. Esqueci o nome dela. Lembra o nome dela? Não, mas não é esse nome que eu quero lembrar. É uma gostosa genérica aí. Não é genérica, não. Pera aí, é a menina do labirinto. Jennifer Connelly, obrigado, Bob. Tá, o Bob bêbado sabe mais do que a gente. Melhor a gente. Liv Tyler, infelizmente, não. O álcool atiça o cérebro, assim, as melhores memórias. Isso é bom. Tá vendo? Ele não vai lembrar da discussão amanhã, mas enfim. Mas teve uns lances legais. O cara falou que o Hulk já aparece no terceiro minuto do filme. Ah, isso é bom. É, não vai ter enrolação, não. Parece que eu tô acho que pauleira. Mas com relação é assim, eu acho que não vai ser bom, porque eu não gosto do personagem. Será que o FCB vai se contentar e vai parar de reclamar? Porra, cara, isso seria um sonho. O FCB nunca vai se contentar. Nossa, não, ele não muda, né? Ia ser muito legal se a gente conseguisse isso um dia. Se bem que ele tem... No Miolos, pelo menos, ele deu uma folga. Eu acho que ele voltou pro Panini. É, eu não tenho frequentado o Panini. Acho que ele já cansou já, né? Tá nas listas. Desistiu de reclamar e foi embora pra casa. O que, que ele falava? O negócio que ele dele falava? É ser oposição. Se o Lopes bem, gosta ele, do quarteto. Ele ainda reclamava que tinha muita coisa do Hulk. É. Que o Hulk não tava verde o suficiente. Ah, é. Agora ele tá louco, então, com ele vermelho, né? É, porra. Olha o spoiler, hein? Não, mas ele vermelho tá bacana, hein? Tipo assim, tá uma coisa meio... É Loeb, né, velho? Nossa. Olha o spoiler. Não, eu vou falar spoiler. Nossa. Spoiler. Vai morrer alguém na primeira edição e vai passar 24 assim, edições descobrindo quem era. Até o vermelho... Não. Até o vermelho não é spoiler. Até o vermelho não é spoiler. É uma informação que todo mundo sabe, né? Acredito eu, né? Todo mundo tem quadrinho. Sabe que ele tá vermelho agora. Vem cá, só um parêntese rápido. Alguém sabe se existe o Dick na Box legendado no YouTube? Não, né? É, porque eu botei aqui, mas não tô conseguindo encontrar não, então vai ser a versão original mesmo. Mas vai, continua aí, Hulk. É um blog família, Red. É um blog família. Ué, mas não... É em inglês, ninguém vai entender, então não tá bom. Serve só pra ver o, serve só pra ver o pacotinho. Que é isso, rapaz? Ah, agora eu fui entender o que vocês estão falando. Eu fui pensar na tradução. Agora que eu fui entender o que vocês estão falando. O Regis dá aula se quiser. Eu fiz 4 anos de cursinho naquelas aulinhas de inglês. E segundo o Regis, eu já poderia traduzir revistas. Eu fiz, porque tem muita gente que traduz só com esses cursinhos. Eu faço 8 anos e não sei direito, não sei falar direito. Então, vamos tocar um negócio, porque o Tron quer gravar o episódio da semana que vem já também. E o Norte? Cadê o Norte? O Norte não apareceu, pelo jeito o negócio dele lá não funcionou. Vamos... Olha a interpretação da galera. É, tá vendo? Olha só como é que o pessoal faz. Isso é muito... Pensamentos maliciosos, né? Ele no final da frase. É, a gente agora tem que fazer lá ele até no podcast, né? Então, vamos... E se for xingar, tem que colocar um editado pela moderação na frente. Moderação, exatamente. Vamos seguir, então, do ponto que a gente estava antes. Como é que... A 52 está em que edição? 9? Saiu a 9 essa semana. Então, faltam... 3, né? Eu sou da área de 3, né? Como é que é? Eu comprei só a primeira. 52, Bob. Herege. Não. Quem comprou só a primeira é Herege, velho. Porque 52 é muito bom. Não, mas me responde, cacete. Você tá gostando de 52, meu rei? Eu tô gostando, tá muito bom. Eu perdi a edição 7, por sinal. Porque eu tava sem dinheiro pra comprar. Eu demorei, aí perdi. Não consegui mais encontrar na banca. Mas é muito bom. Ele tá gostando, ele viu a revista na banca e não quis levar, deixa pra depois, aí esqueceu. O negócio tá bom. É desculpa. Eu vi a revista na banca, mas eu tava sem dinheiro pra comprar. Eu não trabalho, não faço nada, velho. Eu tava sem dinheiro, eu tinha tomado umas cachaças. Olha só. Dinheiro pra comprar a revista. Pra cachaça você tem, né? É. Uma cachaça de lei, velho. Engraçado, eu como Marvete, eu lia 52 no Inominável. Ah, e tem que falar Inominável. É. Até você. Até eu. Caramba. Até tu, Brutus. Não, mas, ó, eu falo mesmo, eu já falei até pro Og isso. Eu tô catando umas edições velhas de Super-Homem aí pra ler, porque não tem jeito, cara. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que... Alguma coisa... Eu não sei o que foi que eu fiz. Acho que foi agora, nesse arco, nesse início do arco do Último Filho, que fizeram alguma menção do primeiro arco depois do ano depois. Aí eu fui... catar, tipo, eu vi na Wikipedia, porque quando o personagem é grande, o pessoal bota resumos inteiros, assim, né, do histórico do personagem. Então você tem como saber tudo que tá acontecendo sem ler a revista. Mas aí eu fui lá e catei, tá aqui pra eu ler o primeiro arco dele aí, depois do... Para o Alto e Avante. É, esse. Muito, muito bom, por sinal. Dos melhores arcos do Super-Homem em muitos anos. Horrível. Herege. Não, herege. Não, graça. É herege. Super Mas tá chegando um negócio legal do Super-Homem. Tá chegando um negócio legal do Super-Homem. Não, essa Último Filho é legal. Essa Último Filho é legal. É muito bom. Não, é até é um jabazinho básico, mas se fosse ruim... Pô, eu falo, cara, eu tô me divertindo horrores aqui, mas provavelmente pelos motivos errados com esses encadernados velhos que eu tô fazendo do Super-Homem, porque é hilário. Como é que aquele cara virou ícone 70 anos depois, sabe? É complicado tu entender. Vou tacar pedra em você, hein, cara? Vou tacar pedra em você. Não, mas eu falei pro Chuck isso uma vez, ele realmente quis tacar pedra. Mas isso aqui é um comentário fora do contexto, entendeu? Você pega a revista, você pega a história e coloca no contexto de um moleque de 10 anos em 1939, tu vê que o troço é revolucionário. Continua uma merda. Não, é difícil trabalhar com personagens com tanto estereótipo. Meu Super-Homem, sabe? Mas é hoje, difícil, né? Hoje, é difícil fazer uma boa história com o Super-Homem, na minha opinião, né? Agora você bota isso em 1939, quando era novidade, e é o máximo ver o cara derrubando uma favela pro governo poder construir um prédio decente pro povo. Pra mim, o escritor que faz uma história boa do Super-Homem escreve qualquer merda. Qualquer coisa. O cara escreve qualquer coisa. De certa forma, é verdade, porque o Super-Homem ele já tem uma carga cronológica tão grande, é tão... É o Homem-Aranha, que vai ter que puxar uma notícia. Ele é tão, tem uma carga cronológica e é um símbolo tão grande na indústria de quadrinhos que fica até limitado à criatividade do escritor, né? É bem isso. O problema não é esse. Eu acho que tem muita tesoura por trás, né? Pra mim o problema é assim, é difícil escrever alguma coisa pra ele, porque ele é muito perfeito. Não tem a graça da história é a diversidade que ele vai encontrar. É muito difícil você fazer alguma diversidade pra ele... Sem pra aparecer apelação. É, isso é verdade também. Não tem como colocar toda semana um vilão que aguenta ele. Uma coisa assim, então, não tem como. Ele, tipo assim, é um dos mais fortes heróis. A única coisa que eu não me compreendei é que ele sempre apanha. Sabe? O que mais apanha, mais, tipo, sai rasgado da capa toda lesionada, da fumacinha e aquele clima, tipo, aquela. Aquele lance dramático e tudo mais. E ele é um dos mais fortes, né? Tem gente que vai me bater, mas eu acho ridículo, sabe? Aquela revista Batman e Super-Homem, sabe? Ah, tipo, acho que são dois chato. Não, mas são dois opostos, porque é ridículo mesmo. Pô, são dois opostos, assim, sabe? Que, sabe? Eu acho o Batman legal no mundo dele. No mundo do universo do morcego ali, pô, alucinante, legal, sabe? Mas eu não gosto do Batman... Tipo, se misturando com coisa... muito grande, sabe? Eu não consigo entender o conceito do Batman como personagem. Acabei de traduzir o Grandes Histórias dele aí, o primeiro encadernado aí da coleção nova da DC dos 70 anos. 10 ou 12 histórias velhas, sei lá, dele. Várias épocas diferentes, desde o início até quase aqui, 2000 e pouco. Não consigo. Não, sei lá, Super-Homem eu até vejo. Entendeu? A gente vê porque Batman, tá aqui até agora. Batman pra mim não consigo. É o MacGyver dos quadrinhos. Batman pra mim é o Batman do é o Adam West. Aquilo é o máximo de Batman que eu consigo. Pô, o Adam West é foda, velho. Porra, esse sim, o Batman, né? Batman que eu gosto é o da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça do desenho. Eu acho que aquilo lá que tem que ser o Batman. É o cara que tá sempre sentado. É igual o Batman que aparece na revista do Arqueiro Verde. Tá todo mundo conversando, de repente liga um rádio. É o Batman. Já resolvi tudo. Ah, tá bom, Batman. Obrigado. Não me agradece, eu não gosto de você. Tá bom. Esse é o Batman. O maluco resolve tudo com eu sou o Batman. Pô, você não vai vir no meu casamento? Não, porque eu sou o Batman. Aí, quase que eu soltei um spoiler agora, deixa eu calar minha boca. Mas isso aí, eu acho que tá, até certo ponto, tá mudando depois da crise infinita, né? Que antes da. Quem lia DC antes da crise, um pouquinho antes da crise, né? Da crise infinita, viu que o Batman tava extremamente insuportável. Ele tava no ápice do antissocialismo. Do eu sou o Batman. Eu sou o Batman, tava no ápice. Ele não falava com ninguém, todo mundo achava. Ah, todos estão contra mim, eu tava insuportável. Eu acho que depois da Crise Infinita melhorou muito, velho. Muito, muito mesmo. Ele tem, tá bem mais uma pessoa, bem mais sociável e agradável. O meu conceito, assim, do Batman, que eu digo que eu não entendo, é mais ou menos isso que o Dedê falou. Tipo, eu acho que ele é estilo Demolidor. Ele funciona com pé rapado de rua. A partir do momento que tu coloca um aquele crocodilo humano e Capitão Frio, gente com superpoder pra pegar o cara, aí o troço vira palhaçada, porque ele é um... Assim, ele tem, sei lá, treinou... Ele é humano. É, ele treinou com todos os ninjas do mundo, mas ele ainda é só um ninja com um cinto cheio de bolsa. E o que eu acho também é que a galera fala, não, porque o Batman é o único super-herói, único não, né? Mas é um dos super-heróis que poderiam existir. Daí eu discordo mais ainda, sabe? É, porque não tem como existir um cara daquele. Não, eu acho que é o mais impossível. É ficção. Tipo, ninguém porra, tem tanto dinheiro. Só Bill Gates. Bill Gates é o único cara que pode ser o Batman. Só o Tio Patinhas, só o Tio Patinhas. Só o Tio Patinhas. E o Jack Chan? Não, mas pelo que dizem, o Batman dá um nó no Jack Chan. E o Jack Chan treinou com o Bruce Lee. Entendeu? Então, eu acho que tem... É a mesma coisa o negócio do Super-Homem. Eu tava lendo Arqueiro... Aí, eu não entendo essas coisas assim. As pessoas estão sentadas e de repente falam assim: peraí, já sei o que pode resolver. Aí olha pro alto: ei, Clark! Aí de repente, vum! Ah, pronto, eu tô aqui. Eu tava lá no Nepal pegando um sorvete pro boys, e aí eu é um dos clichês mais engraçados do Super-Homem, né? Isso, cara, o que significa isso? Tipo, o maluco, sei lá, tá voando, aí de repente ele conversa com a Lois. Conversa, né? Monólogo, né? Porque ela tá em casa. Ah, pô, minha mãe veio aqui hoje, perguntou por você, não sei o quê. O maluco tá brigando com um dinossauro. Ela tá sentada em casa olhando pra parede. Falando com ele, porque ela sabe que ele vai ouvir onde quer que ele esteja. Que isso? O que significa isso? É exagero de o Chuck e o Cal aqui pra debater isso. Eles iam te provar por A mais B que isso é possível. E é lógico. Não, é. Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho toda a capacidade do Cal e nem do Chuck pra provar isso. Provar por A mais B, por que significa isso, né? É porque depois da Crise Infinita, o Super-Homem voltou a ter mais aquele status que ele tinha antes da Crise das Infinitas Terras, que ele era praticamente onipotente no tal. Aí, depois da Crise Infinita, ele voltou a esse status, né? Mais ou menos, assim. Os poderes dele estão bem maiores agora. É uma licença poética. Não, eu sei, mas assim, é necessário realmente um personagem tão estupidamente eu sou o Batman? Então, o Batman é o MacGyver. O Batman é o MacGyver. Não é, porque sim, o Batman é o Batman. Eu acho que, pelo meu entendimento de DC, é assim, tipo, o Batman é o Batman, e aí todo mundo tenta ser o Batman, mas ninguém consegue ser o Batman. Então o Super-Homem é o Batman no máximo que ele consegue. Ele ouve o mundo inteiro, ele enfrenta todo mundo, não sei o que e tal, mas ainda assim, se precisar, o Batman vence ele, porque o Batman é o Batman. Ele falou nove vezes Batman na mesma frase. Pois é. Tem um webcomic. O cara é fã TP do Batman, mas ele se amarra em fazer essas historinhas assim, historinhas de 4, 6 painéis, assim. E a situação esdrúxula e no meio aparece o Batman, e o Batman fala, eu sou o Batman e resolve tudo, porque ele é o Batman. Aí eu fico pensando nesse troço e, porra, até faz um certo sentido, porque é o que o Bob tá falando, aquela história da Crise Infinita lá, o negócio do satélite, sabe? Todo mundo tem medo do cara, e o cara é um maluco vestido de morcego. Eu não li essa saga, mas diga uma coisa. É DC, vamos perdoar. Como que o Super-Homem não descobriu isso? Como que o Super-Homem não descobriu? Ele não é o cara... É, porque o Super-Homem enxerga e ouve tudo, devia ter escutado o Batman. Tem uma explicação. Isso aí você vai ter a explicação na crise de identidade. Que na crise de identidade, explica que o Super-Homem só escuta aquilo que ele quer escutar. Tanto é que, por exemplo, no caso da manipulação da Zatanna, do apagamento e tal, ele poderia ter escutado isso, mas ele não quis escutar. Ele preferiu não acreditar que os amigos dele fossem capazes de... de uma traição desse tamanho. Que era o que a gente tava falando antes de tu entrar. Super-Homem é o caipirão boa praça, entendeu? Então ele é é um escoteirão, né? Ele não consegue acreditar que os amigos dele vão ter a capacidade de trair ele dessa forma e tal. Mesmo o Batman sendo o Batman e ele ter dado o anel de Kryptonita pro Batman, né? É. Tem essa historinha também. Você viu tanto que a coisa do Superman tá feia, que pra mim o melhor Superman de hoje em dia é o Tom Welling, lá no Smallville. Meu, tanto que a coisa tá triste. Onde que eu vejo o melhor Superman, o mais divertido, é no Smallville, que é uma droga. Nossa senhora, que Smallville. Carreira, né? Smallville não vai ser cancelado, não. Porque Lex Luthor vai sair, Lana Lang vai sair. Vai sobrar o quê? Ele andando de um lado pro outro, voando? Eu falei, cara, eu só posso assistir Smallville quando a Lana morrer. Quando a Lana morrer, eu posso assistir Smallville. É, mas não vai precisar, ela vai sair. É muito chato, cara. Matar, aquele... É muito chato, é muito chato, cara. Parece... Parece aquele... Aquela sériezinha lá que tinha lá... De adolescentes. É bem isso, cara. Parece o Si, cara. Barrados em Metrópolis? É, não, parece o Si. Parece o Si mesmo, nossa. Aliás, falando em Barrados no Baile, vocês viram a notícia eletrizante? Não, pode falar que eu não. Faz anos que eu não entro no Omelete da vida. É, vão fazer uma continuação de Barragem no Baile. Barragem no Baile vai voltar. Mas hein? Como é que vai ser os quarentões? Eu não sei, cara. Não entraram em detalhes. Só disseram que querendo fazer. Barrados no asilo agora. Não, a notícia mais maneira da semana pra mim, tirando. Tirando que saiu Super Smash Bros. Brawl no domingo pra Grão, hein? Melhor jogo. Tinha vontade de jogar, que jogo, hein? Caraca, cara, eu tô. Não começa com o Wii, não. É, mas saiu e é style e tipo. Não, mas não. Só um detalhe, quem tem Xbox aí, 360? Alguém tem? Você tem? Cara, tu leu aquela notícia da Blu-ray lá? Que a Microsoft não vai lançar um drive de Blu-ray? Não, não é isso. O pior. Não, é, pra começar que a Blu-ray ganhou, né? É, não, é, a Blu-ray ganhou. Então o Xbox. Só aí o Xbox já levou uma porrada porque já levou uma porrada pra uma PlayStation. Porrada, por causa do. Que é a única coisa, forte, aliás, né? Que presta no PlayStation. O porco, que me desculpe. Mas a única coisa que o PS3 vale, além de peso de papel, é o drive de Blu-ray. É que o Xbox não tem, né? Eu nunca joguei Metal Gear, cara. Não. No PS3, PS3, você vai ter God of War 3. Quando? Eitos. Pronto. Não sei. Mas você vai ter God of War 3. Winning Eleven, não precisa de mais nada. Winning Eleven tem no Wii também. Eu também não preciso de mais nada. Cara, eu tenho Play, cara. Ah, mas não é a mesma coisa, cara. Não. Como não? Olha, eu prefiro gastar 3 mil por ano no PC e tá de volta lá. Assim, eu não. É aquilo. O Winning Eleven é o tipo do jogo que você não tem discussão de que no PlayStation é melhor porque o gráfico é melhor, porque precisa ver o piolho na cabeça do Ronaldinho. Até no DS dá pra jogar o Winning Eleven. O jogo tem que ter mobilidade. Não, mas tem! Não dá, não. Dá não sim. Dá, não, porque você não joga. Saiu, não, mas saiu o Winning Eleven pro DS. Não dá, não fica bom. Mas não fica bom, não é a mesma coisa, entendeu? Pode até ter, mas não é a mesma coisa. Soltando vocês que não gostam de jogo de futebol, vocês viram que vão sair o filme do Max Payne? Podem jogar um... O Max Payne, né? É, você conhece, Red? Cara, eu conheço de nome, de notícia, mas nunca joguei, não. É muito bom, cara. É muito bom, é simples, é jogo simples, é muito bom. Tem tipo um clima nórdico, muito, muito obscuro e... Voltando às notícias, eu li uma notícia semana que me deixou muito triste, que o Patrick Swayze lá tem 5 semanas de vida, atualmente deve ser 3. É que lá confirmaram alguma coisa nova, ele vai morrer mesmo. Aquilo foi o porco apareceu com essa no chat outro dia, foi... O National Enquirer foi que saiu com essa notícia. O National Enquirer é o tabloide mais sensacionalista dos Estados Unidos. E no dia seguinte, os médicos do Swayze já foram pra mídia pra dizer que o troço era completamente exagerado, que ele realmente estava doente, que ele realmente estava se tratando, mas que o tratamento estava sendo bem sucedido e que ele não estava com o pé tão na cova assim. Tanto que ele continua trabalhando, ele tá fazendo um filme aí, tosco, provavelmente. Eu coloquei de musiquinha no meu celular, aquela Time of My Life, eu falei que eu ia tirar ele até, ela até morrer, mas ia demorar demais pra morrer. Eu acho que você vai ter que ficar com ela. Que efeitos especiais são esses? Então, se ele for aquela música é muito chata, tem que tirar aquilo lá. Bob, fala, Bob. Eu? Ih. Eu? Não tenho esse. Nada. Bom, vamos continuar então, vai, já tá quase 2 horas, até, falou pouca coisa. Outra notícia muito boa, que eu quero que eu tava dizendo, que além do Smash Brothers Brawl, aliás, eu esqueci de botar isso no blog, então eu anuncio ao vivo no Floodcast. A Nintendo deu a marca, a data, já definiu a data pro Mario Kart. Mario Kart sai dia 27 de abril. Pô, 2 dias antes de mandar essa porra, é Smash Bros, Mario. Pô, mas, ó, eu vou falar. Eu não sou muito chegado nos jogos da Nintendo, mas Smash Bros é muito legal. E Mario Kart também, cara. Ah, Mario Kart. Nossa, esse joguinho é foda, cara. Smash Bros é muito bom, velho. Smash Bros. Um amigo meu tinha o Snake. É, o Brawl agora tem o Snake, tem o Sonic. Agora dá pra você cair com porrada com o Sonic contra o Mario. É revolucionário. A motivação é essa. O Sonic ganha. É claro. O Sonic sempre vai ganhar. O Sonic e o Mario. É bom. Já, alguém já viu o baixinho gorducho vai ficar pulando lá, não vai virar nada. Como é que é? Ô, Red, você já viu alguma resenha daquele jogo do Sonic e do Mario? Olympic Games? É. Olha, eles deram notas medianas, assim. Acho que, se eu não me engano, a média tá 6. Mas ele foi... Ele já bateu 5 milhões de cópias vendidas. É isso que eu ia dizer, entendeu? Não quer dizer que o jogo é extremamente espetacular. É porque o Wii, ele tem uma esse lado, assim, de minigame. E muita gente que comprou o Wii, comprou pra ficar jogando Wii Sport. Então, esse Olympic Games é o Wii Sport, só que com... É Decathlon misturado com Wii Sport, né? Com o Mario e o Sonic no meio. A diferença é que no Decathlon você tinha que comprar um joystick toda semana e agora você vai ter que comprar um pulso, sei lá. Mas eu não, sabe gosto, eu não dou muita bola pra resenha. Fala. Falar, quem é que ia falar? Não dou muita bola pra resenha. É o Hangar que tá falando. Eu não dou muita bola pra resenha porque, assim, igual, eu lembro do que eu comprei uma revista falando que a nota do Marvel Ultimate Alliance era 2, que era horrível. Mas eu comprei o jogo, foi o melhor jogo que eu já joguei. É, no Play isso 2. É piada, pô. O jogo é muito bom. Aham. O jogo é muito bom, pô. É muito bom. Eu gostei do seu Marvete, não gostei. Ah, que isso? Muito chato. Eu adorei, velho. Eu sou DC minha e adorei o jogo. Qual o nome do Marvel jogo? Ultimate Alliance. Marvel Ultimate Alliance. Tem PGA ação melhor. Tem PGA ação melhor, meu irmão. Conhece, tem Bardos Games, tem Tipo Drops No Rap. Tem uma campada de PGA ação melhor. Mas é muito chato. Tipo assim, cheguei na parte do noturno, tem que salvar ele, alguma coisa assim. Não, você tem que gostar de RPG ou de Adventure, alguma coisa assim, entendeu? Ele não é jogo de ação por ação, porque se você jogar ele direto, assim, sem acompanhar a história, não tem graça. Não, eu joguei ele, eu sei, eu tô fixado, gente. Jogo antigo. Como é que é? Ele lembra aquele jogo antigo de andar e bater, tipo... Streets of Rage. Lembra que antigamente, aquele Final Fight, essas coisas, é igualzinho. Isso que é legal. Comprei o Streets of Rage 2 pro console virtual. Porra, foi minha diversão do carnaval. Foi Streets of Rage 2. Muito bom. Caramba, cara. Nerd. E depois eu que sou nerd, né? Mas vai, deixa eu chegar que eu não consegui dar notícia espetacular ainda. Então dá a notícia, rapaz. É que fala do Wii, aí o povo anima. Não fala de Wii. Pois é. Esquece o Smash Bros. Não é essa a notícia. A notícia espetacular é que vão refazer o ataque dos tomates assassinos. Nossa. Eu não tava sabendo disso. Não, peraí. Ele não veio arrumado pra falar isso. É muito bom, cara. Tomates assassinos é um marco do cinema. Também acho. Eu vi lá. Olha, eu adoro tomate, mas esse eu não assisto isso, não. Ah, tu nunca viu? Não. Não. Você tem o ataque dos tomates assassinos, o retorno dos tomates assassinos, como é o nome do terceiro? O quarto é tomates assassinos devoram a França. Eu não me lembro do terceiro. É sensacional. Faltou só a revolta, né? E tem o desenho animado. O desenho animado passou muito tempo na Xuxa, na Globo. Eu me lembro. E tinha o tomatinho peludo e tinha a menina que ficava nervosa e virava tomate. Nossa, é muito trash, cara. É muito legal. Tomatinho peludo. Tinha um tomatinho peludo. Eu achei. Era fuzzy tomato. Doido, cara. É muito doido. Eu achei que ia escutar uma história pior que aquela do comecinho. Que era mulher lá do não sei o quê, que o zumbi. Ah, do Fido. É. Consegue ser pior que aquela do zumbi escravo. Isso aí é. Não, é, não chega a ser os clássicos do cine trash da Band que passava de madrugada. O Ferro Assassino. Nossa. Eu tava tentando lembrar um, não sei. Você sabe, é um até que tem um Danny DeVito e ele conhece duas irmãs gêmeas. Aí no final as duas irmãs gêmeas querem ficar com ele, só que aí as irmãs gêmeas pegam uma serra elétrica e cortam ele no meio, assim, e cada um fica com um pedaço. Vocês lembram de alguma coisa assim? Que isso? É sensacional, velho. Eu, quando era menor, tinha medo dessas coisas, eu não via. E hoje em dia não passa mais, então eu não vi. Cara, eu quando eu era moleque, eu assisti. Um primo meu, mais velho, assim, adulto, me botou pra assistir Poltergeist. Eu assisti metade do filme, tive pesadelo uma semana. Nossa. Aquele palhaço e aquela árvore entrando pelo quarto do moleque. Aquilo é sinistro, cara, pro moleque de 10 anos, filho. Ah, aquele palhaço, velho. A coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida no cinema, velho. Ah, pô, tu viu o Poltergeist no cinema, cara? Não, eu não vi, não, assim, no cinema. Na verdade. Ah, porque eu já ia dizer, porra, Bob, não é possível tu ter visto o Poltergeist no cinema. É, eu sou velho, mas também não tanto, né? É, pois é. Qual a tua idade, Bob? Eu tenho 20. É, olha só, eu tenho 20, sou velho, mas não sou tanto, tenho 20. Eu não posso falar mais nada aqui, então, né? O cara é velho. Porra. Mas eu sou novo, não, sou ainda. O Red é um vovô daqui. É, o Red é um vovô do Miolos, né? Não, quem que é o mais velho do Miolos? Tem o D-Max lá, Tem certeza que é mais velho. O Grasshopper? Qualquer, é o Max. Qualquer coisa. Ele. É o Max, não é qualquer coisa. Você postou foto já, ele tem uns 34. O mais velho ou é o Agri. Ou o Rankman da Super, sabe aquele que da Super, o dono da Super? Ele pô, postava na Sport. O Agri tem quantos anos? Quase 40. Ah, ele pegou 44 anos, parece. É, então é. Então ele, é. No, ele postou uma vez lá na Sport que ele pegou o cometido da Ibal, da Ibal, cara. É, então é, cara, então. Porra! Caramba, o cara tá todo mundo. Uma lenda. O Agri é uma lenda dos cómics nacionais. Né? É, pior que é. Então, vamos aproveitar que a gente tá enveredando pra esse lado e vamos entrar em televisão. Seriados. Todo mundo tá assistindo Lost? Big Brother! Ah! Quem vai ganhar? Rafinha vai ganhar. Não, vai ser a Gisele. A Gisele sabe por que a Gisele vai ganhar? Porque o povo vota, vai ficar com pena da Gisele, porque o Rafinha ganhou um monte de coisa e vai todo mundo votar pra Rafinha perder. Depois que o viado saiu, perdeu a graça. Vocês não tem vergonha na cara, não? Assistindo Big Brother. Concordo com o Tem que muita vergonha. Tem que ter muita vergonha na cara. Não tem como. Big Brother. Não tem como. Tá vendo vida dos outros. Desculpa, mas eu não aceito o cara falar do que eu tô assistindo depois desse filme do zumbi que você falou. Você não pode falar mal de nada. Assiste o filme do zumbi primeiro. Depois você fala. Filmes de zumbis nunca são não, ruins. Não, pô, não tem como. Tu já viu o filme? Não, único filme de zumbi. Esse é que você não pegou. Depois você baixa o podcast, depois você baixa e você vê o que falou. Mas não, deve ser bom. Qualquer filme, se tiver um zumbi, é bom. Ah, não. Não. Pô, um filme engraçado que eu acho que eu de pensar é o zumbi bom que eu vi até hoje é aquele, como é que chama? Shaun of the Dead, todo mundo quase morto. Isso é espetacular, esse filme. Eu achei só Madrugada dos Mortos. Madrugada dos Mortos, pra mim, é o melhor filme de zumbi que tem. Qual das duas versões? O original ou o novo? É o último, aquele do Zack Snyder, né? É, com os zumbis ninja. Aqui é, o zumbi que... eu sou contra zumbi ninja. Ah, cara, aquilo ali pra mim é uma pessoa, um zumbi de verdade, sabe? Se o cara tá morto, como é que ele vai correr e pular se ele tá morto? Mas se o cara tem pernas... Como é que ele vai em pé se ele tá morto? É bem isso. Dá na mesma. Uma coisa é um cara se arrastar, outra coisa é ele correr, pular e quebrar a porta com a mão. Eu acho mais viável. Mas dá na mesma. ele tá morto, ele andar, ele não vai andar de todo jeito. As duas coisas são impossíveis. É. Não, é. Eu, assim, eu até que gosto das ideias dos zumbis correndo. Eu já usei isso em RPG várias vezes, assim, lá. É bem mais legal do que botar os zumbis pra correr do que se arrastando atrás de jogadores. É muito bom ver o desespero na cara deles. Senão você se perdia na coisa também, né? Eu boto vários ordens de zumbis atrás de jogadores, é muito divertido. Não, mas o eu... é mais legal, é mais viável. Eu acho que assim, pra mim o medo da situação do zumbi vem justamente disso, porque todo mundo acha, sempre que o cara acha, não, eles estão lentos, eles estão se arrastando, a gente consegue passar por eles. Não, não consegue, não faz isso. Não, dá sim, vocês estão com medo, eu vou. O cara vai, o lance é esse, eles engana, porque o problema não é o cara se arrastar, são os números. E tu vai andando, desvia de um, desvia de outro, daqui a pouco tu vira uma curva, vem 50 em cima de você. Pronto, acabou. Mas pra quem leu Walking Dead, sabe a maneira de distrair os zumbis. É só você se melar com as tripas dele, porque a caatinga, eles não aguentam a caatinga. Eles só... tem até o manual, né, do zumbi, né? Que ah, esse manual deve ser muito engraçado, cara, esse manual dos zumbis. Aqui, a nota de sobrevivência. Até hoje eu tô pra comprar e até hoje nunca comprei. Já tem aqui pra vender? Tem pra vender aqui já. Faz uns 2 anos já que chegou pra vender aqui. Olha. É a Roku, se não me engano, que tá lançando. Que lançou, mas até hoje eu não comprei. Fico toda vez eu fico roendo assim, olhando pra capa do livro na internet e nunca comprei. A cerveja tá cara. A pinga tá cara. É, vai. Não dá. Quando eu olho assim pro livro, eu olho pra garrafa de cana, eu prefiro a garrafa de cana. Eu falei lá no Miolos, mas é bom falar de novo. É, a greve já tá perdendo efeito, né? Reaper voltou ontem, Big Bang Theory volta segunda-feira. Big Bang, suta, né? Big Bang volta segunda-feira e o episódio vai ser bom. O trailerzinho que eles botaram dos nerds acendendo o abajur e ligando o rádio pelo laptop, muito engraçado, cara. Não, pra mim, essa casa mais interessante são quando a menina lá, que eu esqueci o nome, qual que é o nome dela? Alguém sabe? Não lembro. A menina lá. Não lembro, vai. Quando a mina chega lá, todo mundo jogando lá no computador, lá, vou tirar a roupa aqui, não sei o que lá, e todo mundo continua jogando. Ah, legal. E é completamente plausível, cara. Sério. Completamente plausível. Já cansei de levar travesseirada na cabeça porque eu tô jogando e a mulher fala comigo e eu não dou nem atenção pra ela. Normal, né? Normal, Sheldon, também. Eu me identifico com o Sheldon, velho. Tem horas que eu olho assim, caramba, só assim. É, véio. Pior que é. Eu não assisto, não, mas eu tenho medo de assistir. No seu coração. Mas é bom, cara. É muito bom, cara. Big Bang Theory foi uma das melhores séries novas dessa safra nova. O que vai passar? É, no caso, passa segunda-feira, então tá disponibilizado terça, né? No Inominável. Terça-feira assistirei, então. É, eu tô baseando terça-feira, muita então? Coisa. É, terça-feira é dia de Big Bang Theory e Two and a Half Men, que volta também agora, segunda-feira. Esse troço é bom. Cara, é legal. É o tipo da série que se você perder um, dois episódios, não tem problema. Mas se você não tiver nada pra ver... Entendeu? Porque é engraçado. Charlie Sheen, aquela cara do Charlie Sheen... Tipo, que ele fala qualquer coisa com aquela cara de que eu tava bêbado agora há pouco e eu posso ainda estar um pouco bêbado. É estilo Bob de ser, assim. É muito maneiro. O seriado é engraçado. O moleque tá. Eu não sei se vai durar muito mais tempo, não, porque o moleque tá crescendo e ele tá ficando meio mais retardado do que o. Tá quase virando retardado caricato, assim, estilo Homer Simpson, entendeu? Sabe aquela evolução Homer Simpson? Homer Simpson começou tonto e hoje ele é. Sei lá, impastelão. Pastelão total, assim. Eu não gosto mais do Simpson por causa dessa mudança. É. Tá meio que frente. Eu não gosto. Então. Eu não gosto de Simpson por causa dessa mudança do Homer. Sabe? Eu acho que eles conhecem parado num ponto Simpson. Há algum tempo atrás já. Eu acho que eles chegaram. Eu também acho. Mas o filme foi bom. Eu vi o filme e achei que até legal. Foi a salvação do Simpson. Eu achei fraco, nossa. Eu achei muito fraco aquele filme, cara. Compa- é Simpson. Assim. Eu acho que é o... Single nunca foi uma série pastelão, sabe? Nunca foi uma série pastelão. Aquele filme é um filme pastelão, sabe? Tipo, mete a cabeça na parede pra todo mundo rir. E isso que eu não gostei do Simpsons, sabe? Porque o Simpsons nunca foi desse jeito, assim. Era bem nonsense o Simpsons, sabe? Era uma coisa assim que você ria, assim, de umas coisas que o Homer aparecia, assim, sabe? De vez em quando. Não como o principal astro dos Simpsons e todo episódio tem que aparecer agora, sabe? Tanto que o Bart Simpson que era o protagonista antes, né? É South Park, no caso, né? É, era só o Bart. South Park manteve a linha que o Simpsons seguia e que parece que se perdeu agora pelo caminho aí um pouco. Mas eu acho aquela piada do comecinho sensacional lá do filme, que ele tá no cinema. Aquilo é muito maneiro. Vocês podiam estar vendo isso de graça em casa. É, então, eu gostei do filme, eu vi que o filme ia ser bom, não ia mudar de opinião, só por causa que era piada do começo, foi muito bom. Eu achei assim, que pra um filme que levou 10 anos pra sair do papel, ele podia... A impressão que me deu foi que dava pra ter feito um episódio normal com aquela história. Porque se você for analisar bem, você vai ver que é um episódio grande, na verdade. É um episódio grande o suficiente pra caber num... É diferente do filme do South Park, que foi um filme. É, exato. Por isso que eles não fazem outro, porque eles disseram que deu um trabalho do cacete pra fazer aquilo e que eles não têm condição de fazer outro. Mas será que foi o Matt Groening que escreveu esse filme? Eu nem vi, na verdade, porque eu nem corri atrás. Foi? Acho que não. Não sei. Também não lembrei de olhar isso. Não. Ele, um tempo atrás, ele falou que não tinha mais tesão pra escrever Simpson. Ele não sabia mais o que fazer. Eu acho. Tem 15, 16 roteiristas na equipe. É. Não faz sentido mais. Eu acho que ele devia voltar com Futurama. Futurama é muito legal. Futurama era muito mais legal. Nossa! Aí o DVD do Futurama. Eu assisto quase todo dia Futurama na Globo de madrugada, passo umas 4 da pouco da manhã. Olha o Bebum vindo. Trabalhar que é bom nada, é, não, né? Caramba. Não tem dinheiro pra comprar gibi, mas assisto Futurama às 4 da manhã. Eu não faço nada, meu, o dia todo, meu. Eu chego, eu faço uma vida dia. É ir pra faculdade à noite pra ficar sentado lá olhando pra cara do professor, né? É, depois Raigalf reclama que eu pergunto do Anel da Lanterna Verde. Um puto desse é o quê? Não, é verdade. Desculpa, Red. Você ainda tava ralando em certos termos ali. Pois é, tá vendo? Editar. O Bob? Fala isso pra mim no meio do serviço, não. Senão eu não converso mais com você. Você não falar da sua vida no meio do serviço. Bob, faz faculdade do quê, Bob? Faz faculdade do quê? Comunicação, jornalismo, publicidade? Comunicação e jornalismo. Comunicação hippie e bêbado. Ah, você sabe voar? Tá explicado, meu. Eu faço comunicação com habilitação em jornalismo. Não faço nada pra dar um pitch. Eu só fui. Tomei pitch de comunicação. É. Eu chego, eu vou lá, assisto duas aulas, fico sentado olhando pra cara do professor, só eu vou pra casa, como? Aí vou pro computador, ou então vou ler gibi, aí fico acordado até. E vou ficar acordado até as 4 da manhã pra ver Futurama. É, pra ver Futurama, aí vou dormir. Aí acordo às 9 horas da manhã, volto ao computador, de novo. Faço o resto do dia do computador. Aí. Eu gostava da época que eu não trabalhava, porque eu via TV Globinho, eu via essas porcariadas todas de manhã. Porra, que beleza. Amarelo. Né? Mas TV Globinho tem nada prestando TV Globinho. Ah, mas antigamente tinha o Jack Chan, tinha uns negócios legais. Jack Chan é muito bom, cara, eles pararam de lançar, lançaram 3 DVDs só, não completou nem a primeira temporada. Mas a primeira que era boa, depois deu uma perdidinha, eu achei... Perdeu a noção. Eu não assisti depois. Acho que eu assisti até a segunda só. É dos dragões, não é? Dos demônios? Não é a segunda? Não sei. É a segunda. Eu vi pela TV Globinho. É a segunda do dragão. Na TV Globinho. Eu acho que foi essa que mais que eu assisti depois. A primeira eu assisti toda. As primeiras medalhão, a segunda do dragão, até que tem que pegar, ele tem que pegar as caixinhas. É, das caixinhas. É. Ah, depois tem a da máscara, não tem a da máscara? É, a da máscara que é tosca. É. Eu achei tosco da máscara, depois aí que eu achei que se perdeu. Aí tem uma que é os medalhões vivos. Não, essa é a primeira, né? Tem os medalhões viram. Que os medalhões viram os bichos. Eu lembro disso aí mesmo. Bicho. É, esse daí é, não porque, lembro se tem. Porque aí, tem um lance assim, que tem o J-Team, né? Que é a equipe do Jack Chan, que é ele, o El Toro Fuerte e a Viper. E aí a Jade faz a equipe dela, que é ela e os três bichinhos do medalhão, que é o porco, a galinha e o cachorro, eu acho. Não me lembro mais também, não. Acho que eu tô lembrado, assim, vagamente. Disso. É, tinha um troço assim, meio tosqueiro, meio tosqueiro. E tem alguém assistindo Lost pela Globo? Pela Globo eu vi esses dias, eu fiquei feliz Lost, por não ter visto. Tá na terceira, né? É. Nossa, quando eu assisti, o Lost tinha voltado, cara. Lost tá na terceira. Eu achei o máximo, um dia desse apareceu o Banzé no tópico do Lost pra dizer que ele tava chateado porque tinham mudado as vozes. Ai, ai, é o Banzé. Aí eu falei pra ele assim, falei, vem cá, mudaram as vozes, o que foi? Estão imitando voz diferente? O Jack não tá com... Aí não sei ele que foi infeliz, apareceu... né? Ele foi infeliz no comentário. Né? Falei, não, Red, eu fiquei de ver na Globo. Falei, ah, tá, Globo. Dublado, né? Eu assisto na Globo de vez em quando, eu gosto de assistir pra lembrar de algumas coisas e tal. Mas eu vi o Charlie, eu já fiquei feliz. O Hobbit Roqueiro. E no EXN? Alguém assiste? Porque o EXN já tá na quarta, não já? Eu não tenho. Não, eu não tenho. Eu também não tenho toda essa tecnologia, não. Como é que é, Tron? Você não tá assistindo pelos inomináveis, a quarta, Red? Eu tô assistindo. Não, eu tô assim. Eu vi até o quinto, só não consegui ver o sexto ainda. Nem o sétimo. É, eu tô vendo pelos inomináveis, eu tô com o sétimo ainda pra assistir que o porco falou que foi sensacional. Mas não contem. Vocês querem falar até o do décimo onde pode. Eu vou falar quem morreu. Não. Só vi até o terceiro. Pior que eu já li quem morreu. Nossa, eu li quem morreu. Dedê tá atrasado. Eu fui baixar o episódio. Morreu nada, morreu nada. Eu pus pra baixar e o viado de cima tava falando. Eu baixo pelo MBB, o viado de cima tava falando quem morreu. Vai tomar. Nesse agora, no 7, morre alguém? Morre. Ah, que merda. Morre. Alguém, né? Mas nem fala quem que é. Não, é. Eu fiquei muito triste, porque eu adorava o personagem. Ah, eu também. Era muito legal na primeira, depois você deu uma perdida, mas era legal. É engraçado, porque o porco falou benzão do episódio e tal. Ah, sensacional isso aqui. Mas tá difícil aparecer um episódio melhor do que o quinto agora. Não, mas se o porco falou bem, dá pra você ter uma noção do que o bom, episódio deve ser. É. Falando nisso, daqui a pouco eu tenho que cumprir o combinado e colocar a música dele, mas vamos voltar pro Lost. Não, é bom cumprir o combinado logo então, porque eu já ia dizer assim, vamos terminar isso aqui e dar tchau, porque já tem 2 horas de programa. O Tron daqui a pouco vai ter... material aqui pra 3 meses de podcast. Pode cumprir o combinado então? Vocês querem falar de alguma coisa? Não. Pode. A gente. Então vamos fazer o seguinte, a gente. O site, não vai falar mais nada do site? Oi, peraí. Ele falou que. Pô, falou do site, velho. Ele falou que não precisa falar do site. Ele falou que não tinha mais coisa pra falar. Como que é? Perdi essa parte. Não, o Bob não tava. O Dedê tava entregando os segredos do futuro site do Miolos. Não é uma lenda. Na próxima mesma linha, vai ser. Não é uma lenda. Na próxima, né? Porque a próxima Wishmania é especial. Só vai falar de grandes... Especial. É a de preview. Não, essa agora é a de preview, não é isso? Não, tem uma certeza absoluta que do mês que vem não passa. Mês que só vem acredito, não passa. Não passa. No mês que vem, não passa. Mês que vem, abril. O mês que vem... Não, tô falando aqui, ó. O site pode até sair antes. Pode até sair antes, sabe? Mas eu creio que no mês de abril... Que coincidência, é né? É meu aniversário, cara. É meu aniversário. Cara. É. Tem que sair no meu aniversário, tá ligado? Não vai ser no primeiro de abril, com certeza, né? É. Mas acredito eu que no mês de abril vai sair o site, mano. Tudo bem. Pô, podia lançar no 1º de abril, velho. Ia ficar muito bom. Ia ser sensacional. Ia ser massa. Ia ser sensacional. Vou lutar para isso, Ia ser sensacional, velho. Galera, valeu. Nosso Floodcast andou direitinho, foi legal. Altas discussões. Se Deus quiser, a gente agora vai conseguir voltar com força total. Espalhem, contem para os seus amigos. Coloquem todo mundo para ouvir, nós precisamos de ouvintes, porque atualmente todos os ouvintes são participantes e assim a coisa não... Aí não vai. Não vai. Vamos lembrar de novo que nós temos o blog floodcast.blogspot.com. Quero agradecer a presença do nosso patrão Dedê, convidado especial. Paulo, que educação, mano. Hã? Paulo, tu é o patrão. É o patrão, pois é. É o patrão. Fazer o jabá do Miolos. miolos.com.br, vai ter o site, vai sair, não é mentira, por enquanto tem o fórum, que é muito legal, o fórum mais família da internet. É. Boa definição. Valeu Tron, valeu Raigalf, valeu Bob, mesmo bêbado apareceu. Mas agora eu estou muito bom agora, eu estou muito bem. Agora se o Garrincha, se o Garrincha jogava bêbado, né, cara? É, pô. Assim que é vale, assim que é vale. Agora a gente tem que homenagear o porco, gente. É. Aí depois ele vai reclamar comigo. Raigalf, então agora, enquanto ele desfalcou a nossa gravação aqui hoje, porque ele tá lá no show do Vitor e Léo, lá na Poços de Caldas, saudosa Poços de Caldas. Já deve ter agarrado muitas lá, o porcão, hoje. Ou depois não, ele vai ficar mais feliz amanhã, então... Porcão tete, aqui, não, depois das empregadas domésticas. Eu vou colocar uma música aqui que ele deve estar curtindo lá, que ele pediu pra eu colocar. Vai botar aí. Agora vocês esperam que o coisa é meio lento. Eita. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero muito dizer que temo ter te conhecido. Tá bom que meu ouvido já doeu demais. Nossa, tá bom mesmo. Dá um refio aqui. Olha, eu não sei exatamente qual é o objetivo do porco nesse show, mas pela musiquinha, eu tô feliz de estar em casa. Galera, um abraço, eu vou jantar e Deus é forte, a coisa vai andar agora, semana que vem... Que horas da noite, tu vai jantar... Semana que vem estamos de volta. Isso aí, abraço. Mesmo bate horário, bate local e bate canal. Deus. Abraço, galera. Abraço, falou, até mais. Cruze, tchau.